Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews. E aí, rapaziada, beleza? Tudo tranquilo? Pode ir agora, rola pra você. Muita música gostosa e feito com a sua participação. Pra você participar é facinho, facinho. Basta indicar quatro músicas na página do nosso Facebook. facebook.com/programe-se no ar ou no nosso e-mail programeasua@hotmail.com. Olá, tudo bem? Pois é, tamo juntos aí até umas horas. Aqui quem tá falando é o Nildo Tex. Tamo juntos aqui no seu, no nosso Programe-se, na sua rádio favorita. E tá começando aqui o nosso Super Programe-se. Primeira participação vem lá no Facebook, né? Eita, lá Cristina. Vai se dar bem curtindo o som bacana da Rihanna com Diamonds. Cristiano Araújo, Mente Pra Mim. Time Thiago com Deserto. E pra fechar legal, tem um som bacana com Jason Marx. Vamos lá então, aumentando o volume no máximo aqui no nosso Programe-se. Tamo chegando juntos. E vamos que vamos então. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of some rhythm. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful. Programe-se.

Programe-se. Ela se banha, veste sua melhor roupa, se arruma, se perfuma. Com dor no olhar, toma um gole de uísque, fuma um cigarro, pega a chave do carro e promete que agora não vai mais chorar. É hoje que ela vai se vingar, que ela vai se entregar, vai ficar com o primeiro que vê. É hoje que meu mundo desaba, que o sonho se acaba, não há nada que eu possa fazer, e a vingança vai doer. Veste sua melhor roupa, se arruma, se perfuma. Com dor no olhar, toma um gole de uísque, fuma um cigarro, pega a chave no carro, mas promete que agora não vai mais chorar. É hoje que ela vai se vingar, vai se entregar, vai ficar com o primeiro que vê. É hoje que meu mundo desaba, que o sonho se acaba, não há nada que eu possa fazer, e a vingança vai doer. Essa vai doer. E pra você ligadinho aqui no nosso super programa, e aí, já sabe como participar? Sabe? Que bom! Eu vou repetir aqui pra você, tá bom? Ó, pra você participar é fácil, fácil, manda indica lá, quatro músicas no nosso e-mail, programa é sua, @hotmail.com, ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. E claro, lá você escolhe as quatro músicas que você tá afim de curtir aqui no nosso Programe-se na sua rádio. Aguenta aí, daqui a pouquinho o Programe-se tá de volta. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. E pra você ligadinho aqui no nosso super Programe-se, tamo de volta com tudo. E pra galera ligada com a gente através da sua rádio favorita, curtindo só musicão. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, muito prazer estar contigo aí, fazendo parte aqui da programação desta super rádio. Continuando aqui o nosso Programe-se, a galera que participa na boa. Agora tem o Marivaldo Monteiro, tem a Mary, tem o Lucas, tem a Paulinha, tem o Paulão também, tá curtindo a gente. E todos estão vindo e ouvir muita música boa. E pra música boa, claro, se ligou aqui no nosso programa. Agora tem Lucas Louco com Previsões, MC NX0 com Ligação, Cristiano Araújo continua, só pra contrariar, ao som do SPC. Vamos curtir música boa, é aqui. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. Programe a sua, @hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Os maias já disseram

valeu demais pela sua audiência. Você que ficou comigo até agora, brigadão, hein, gente? Ó, quem tá aniversariando hoje, parabéns, abraço, beijo, beijo, beijo, beijo, aperto de mão e muita saúde e muita paz pra você. Bom, a gente se vê amanhã. Tchau! Fui, fui, fui! Você ouviu pela sua rádio, programe-se.